andrecidismoral.com.br. Já tô sabendo que você tá me querendo, e já tô vendo que a gente combinou. Vou confessando aqui, é sem sentimento, é só botada, colocada, tchau amor. Então vai no chão batendo com a bunda, com a bunda no chão, batendo com a bunda, com a bunda, batendo com a bunda, com a bunda. E os boy vai pegando a visão, batendo com a bunda no chão, batendo com a bunda, com a bunda, batendo com a bunda, com a bunda. E os boy vai pegando a visão, visão, visão. Tô depressão pra bater no paredão, pra brocar no paredão. É o trator da bregadeira, repertório novo. Vem que vem. Já tô sabendo que você tá me querendo, e já tô vendo que a gente combinou. Vou confessando, aqui é sem sentimento, é só botada, colocada, tchau amor. Então vai no chão, batendo com a bunda no chão, batendo a xereca, vai, vai, batendo com a bunda, e os boy vai pegando a visão, batendo com a bunda no chão, batendo com a bunda, batendo com a bunda, de frente do paredão, bota a mão no joelho, vai, vai, batendo com a bunda no chão, batendo com a bunda, paga a solda, vai, batendo com a bunda, e os boy vai pegando a visão, vai gostosa, vai delícia, vai batendo, vai, vai, batendo com a bunda, e os boy vai pegando a visão. Vai, dale que dale que dale, dale que dale que dale, dale que dale que dale, dale que dale que dale, vai. Alô paredão louqueta, tamo junto, paredão de tsunami, tamo junto MC Rogerinho.